Controle 198, boa noite, Azul 4100. Controle Salvador, boa noite, Azul 4100. 4100 da Azul, contato radar na decolagem, sua para nível 354-350. Sai da PUCA. Sai na PUCA 350, Azul 4100. 1817, bom dia. Informação em curso é a Delta. Eu tenho aprovado o nível de voo 360 para Guarulhos. O senhor está com pronto para cópia? Está pronto para cópia, tem da Delta 1817. Boa noite, 1817, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo. Nível de voo 360. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Crate, onde intercepta a Zulu 14. Voa até a posição Groove, após Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 119.8, transponder 5404, gol no 817. Gol no 817, para Guarulhos, 360, decola pela 10, curva direita, saída da El, posição Leda, pela Upper Zulu 14, até a posição Praxe, da Praxe para Cru, pela Upper Zulu 16, depois Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme em rota. Chama 119.80, controle 404, dando conta. Dael Leda, após Leda, senhor, o senhor voa Crate. Crate intercepta a Zulu 14 até Groove. Golf Romeo Uniforme, Foxtrot, Foxtrot. Após a Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto. Após direto conforme a roda, senhor. Ok, Leda, Dael, Crate, Groove, Bravo, Hotel Zulu, conforme roda, após 3. Correto, senhor. Somente Dael a saída e após Dael, fixo Leda, após fixo Leda, Crate. O portão 3 chama em pronto para o posicionamento no 817. Chamará 817. Estabilizou no curso, gol no 154. Certo, completo final, chame 218.95. 295, obrigado, boa noite, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, gol no 854. Gol no 154, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 014. Continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado, gol 1154. Reportará avistando, gol 1154. Tá avistando, baixou e travou, gol no 154. Gol no 154, tráfego agora avistado, ajuste padrão, ajuste acabou de mudar, senhor, no 013. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 612 de nós, gol no 154. Gente, leve pouso, tá ajustado, padrão, gol no 154. No 154 no solo 26, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 11. Nesta frequência, gol no 154. Alfa e Juliette nesta frequência, gol no 154. Portão 11, senhor, portão 11. Alfa, Juliette, 11. Boa noite, bom 8-7, para o Pedro. Portão 3, livre por estacionamento no 8-7, chame táxi. Maravilha, táxi. Salvador, boa noite, uma frente com o meu vídeo. Dormindo 4 horas, alterna Galeão para o táxi. Quatro horas, Galeão, confirme. 1-1-5, senhor. PLB, 1-9. Nove, cinco, a bordo copiado. Voo no 8-7, táxi aprovado via Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pista no zero, ajuste padrão. Chame pronto para decolar de ponto de espera 10, voo 1-8-7. Bom dia, Índia Alfa, até o ponto 0 1 0, chamar pronto, voo 9 1 0.